tipo 91, canceladas as restrições à frente. Eu separei 2.000 pés, ajuste na 014. Autorizado o final do procedimento NBB para pista na 0 de Salvador. Reporte na final do procedimento. Elisa das restrições, desce a 2.000, autorizado o final direto do NBB Zulu. Reporta estabilizado no final 3891. Final da 3891. Então 3891 completa o final do procedimento NBB Zulu para pista 60, chama a torre frequência 118.95. 211895, um bom trabalho, 3891. Igualmente. Salvador, tá 3891 estabilizado, final do NDB Zulu, dá 190, baixou o trabalho. 3891, foi autorizado pistão 0, vento 090 graus, 099, ajuste altímetro 0014. Sente livre pouso 10 com 10014, tá 3891. próxima Juliette, tá? 32 com 91. Cruzeiro 91, Juliette, portal 04. Para o 04, tá? 32 com 91. Portugal 024, Bonnet, Fave 010301, so the departure control 1 on the side, evidence true. 198, Bonnet, Portugal 024. For the departure, Bonnet, Portugal 024, passing 1500. Portugal 024, is the contact form departure, climb to set level 370, Momo departure. Climbing, flight level 370, Momo departure, Portugal 024. Fusca 024 contact 8600 frequency 126. Decimal 85. If enable 125 decimal 45. 126 decimal 85. If enable 125 decimal 45. SQL 024, right? 1-8. Pulo 592, achar a identificação, você para nível de voo 050. Procedimento em uso em Salvador, MDB de Lúcia, desejo de recuperar remédio. Autorizado High Speed, pela trajeto 366 para interceptar o RNAV, prossegue como número 1 na aproximação. Controle 170, bom dia. Acendo identificação, deixa para nível de voo 060, na chegada Maia. Procedimento em uso NBD de decisão na 0, só deseja executar a renagem. A gente prossegue na chegada até a posição ITAP. Após o ITAP, o programa será dito 366. Indicada. Sim, somente para informação, você segue para agora a posição de 12 horas, 8 milhas, mesmo arroz de destino, passando a nível de voo 180 para 050, Boeing 737-800 da Gol. Reduza 2409 para 3170. Acendo a identificação, autorizado a chegada Mário, deixa para nível de voo 070, com um procedimento em uso no BBZU da pista na 0 de Salvador. Seu desejo do Dr. Renato? O senhor prossegue então na chegada Mário até a posição ITAP. Após o ITAP, o programa será dito 366. coluna 172, a senhora identificação do separamento de voo 080, cruzada chegada Mari, procedimento de uso de desolo, fundo desejo executar a aeronave para a pista 0. A gente programa está autorizada a chegada Mário até a posição ETAP, após o seu programa ser aberto 366 para antecipar a final do aeronave da pista 0 de Salvador. Aquele que fica meia milha atrás da posição do Duna. Logo após o TAP, já vi 366. Ok, então negativo 369, O 1592 desce para 2.800 pés, ajuste 0014, autorizado a sinal aeronave pista 0 de Salvador, reporte estabilizado. 1614, reportado estabilizado, pista 0. Trivono 70, cancelados as restrições do estado, desce para 4.000 pés, ajuste no 014. Então 3520, desce para nível de voo 050. 050 também. 172, reduz a velocidade para 2509, é autorizado nível de voo 0620. Informação Gol 1172. Autorizando 70, desça para 2.500 pés, ajuste na 014, prioridade final remoto para pista na 0 de Salvador, reporte estabilizado. 500 pés, na 014, reportará estabilizado para 3.130. 3.520, cancelados as restrições de etapa, desça para 4.000 pés, ajuste na 014. Pista na 014, 73.30, licença respeitada. 1172, reduz a velocidade para 2109, segue como número 4 na aproximação. Reduzindo para 2109, segue como número 4 na aproximação. 1592, completa final do procedimento terminado para a pista 0 de Salvador e Torre, frequência 118, decimal 95. Oi, Salvador, boa noite, no 1592, estabilizado o procedimento RNAV, pista na 0, baixado para baixo. 1192, NNAV 094, autorizado pouso 10, vento 090 graus, 8 nós. Vento, 590. Reduz a velocidade para 2009, segue o tráfego da companhia 8 milhas à frente. 520, desça para 2500, pés, registro na 014, autorizado a final a renave para pista na 0 de Salvador, reporte estabilizado. Sim, vai reportar. 1972, canceladas as inscrições em etapa, desça para 4010, registro na 014. O 972, completa a redução para 1909, desça para 2500, pés, ajuste na 014, autorizada a final RNAV para a pista na 0 de Salvador, reporte estabilizado. O 3170 já estabilizado? Afirmativo, estabilizado, 3170. Sete final da RNAV, chame torre, frequência 1918-95. 395, com a torre, tá 3170, obrigado, bom dia. Bom dia, 3170 da TAM, passando o Serra Vita 372, baixou e travou. Primeira aproximação, aguarde pista livre, então 3170. Aguardando, tá 3170. Tá 3520, estabilizado aí, né? 3520, tem condições de manter a presente velocidade até o Serra Vita 372? Sim, apego. Tenha presente velocidade até o Serra Vita 372 para seu conhecimento. Completa o final do procedimento, chame turno 98295. 790 graus 89. Tive pouso na pista 10, gestado no 014, 3170. Fala, tráfego de ação agora 5 milhas à frente. Ação 2500 pés para... Correção, mantendo 2510, RBS 319, com 1,40 de ground speed. É, deu pra notar, já tô repetindo o que dá aqui, 140 nós, 150. Sim, chegou no 172. Salvador, 3520, bom dia. 3520, costuma aproximação, aguarde pista livre, que legal, no 04. Pode não estar ali. de 0, no solo as 38, direita, segue na minha frequência via Alfa Juliette para, para a correção. Segue via Alfa Kilo para o pátio 3, atende a sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, da 3170, segue a balização. Bom, tudo bem, porque ele reduziu muito próximo já, muito rápido próximo ao Serra Vista 366, por isso eu informei para o São Franco ficar muito apertado. É, ele sempre faz isso. Obrigado. Eu sei como é que é. Eu trabalhei na Sanja, trabalhei na Gol. Doutor, boa noite. Gol 172. 1172, continuando a aproximação, agora de pista livre, QNH 1014. Gol 3570. Segue o balizador, estou 3570. É, estamos no agora. Então 3520, no solo 240, libere próxima direita. Taxi via Alfa Juliette para o portão 3, de minha frequência. Direita Alfa Juliette para a posição 3, né? 1172, que nem é 1094, livre pouso no 0, vento 090 graus, 8 nós. No solo, as 42, libera a direita, taxi via Alfa, chinês da Juliette. Direita, Alfa, da Juliette, o 972. Chinês 6258, bom dia, sua identificação, autorizado a chegar na Mare. Como que o procedimento usa em Salvador, NDBU da pista 10? O senhor deseja executar o RNAV? Afirmativo. Como é que eu vou executar o RNAV da pista 10? Chinês 6258, desça para 2500 pés, ajuste 10014 em Salvador. O presente está autorizado agora para o Serra Vitor 366 para a terceira para a final R9 da pista 10 Salvador. Salvador 3170 da TAM. Agora poderia confirmar a posição de parada para o 3170, nós estamos aguardando no pad 3, próximo à posição número 2 e não visualizamos nenhum balizador até o momento. Aí foi, ela colocou aqui pra gente o pad 3 somente. Eu já entrei em contato com a média para enviar um balizador para o 3170. Sim, a gente está na guarda aqui, o 3170, obrigado.